amigos, prestem atenção na história que eu vou contar. De um boi que trabalhou tanto, na hora de descansar, foi vendido ao açougueiro para sua vida tirar. O carreiro, quando soube, logo se pôs a chorar. Boi maiado, sua história é bem comprida. Eu já vi você berrando, dando a sua despedida. No curral que te prenderam, vai ser o fim da sua vida. Porque hoje já está velho e não serve mais pra lida. Boi maiado, estou pobre sem dinheiro. Se não comprava você deste malvado açougueiro, ele não tem compaixão, mas eu tenho, eu sou carreiro. Você tanto me serviu neste rincão brasileiro. Você puxava meu carro, me levava na cidade. E agora perde a vida na maior infelicidade. Você tanto trabalhou e ele não tem piedade. Prometo, maiado, eu vou pedir.